tema de hoje é maioridade penal. É um tema bastante polêmico. Alguns até devem se perguntar, afinal das contas, o que tem que ver maioridade penal aqui, falar numa casa espírita, né? Um centro espírita. Mas aí é que está. Se existe uma coisa que eu particularmente gosto no espiritismo, é a amplitude de conhecimentos, a amplitude de posições, amplitude de colocações e de assuntos que a gente pode colocar aqui. Porque o centro espírita, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que trabalha filosofia, trabalha a questão da religiosidade, que seria a religião, e trabalha também em cima das ciências. E maioridade penal é uma questão social. Sendo uma questão social, é uma questão sociológica. E a sociologia é uma ciência. Então, nós estamos aqui hoje falando de um dos segmentos muito importantes da ciência, que é a questão da sociologia, que faz os estudos sociais, o estudo da sociedade, o estudo das movimentações da sociedade. E a questão da maioridade penal é um problema social e que deve, sim, ser colocado numa casa espírita. Tanto é que o tema que hoje ele está sendo colocado aqui pela ideia que veio, mais uma vez, da Folha Espírita. A Folha Espírita do mês de maio, do mês passado, então, e coloca com todas as letras, para vocês verem, entidades espíritas, para vocês verem, entidades espíritas dizem não à redução da maioridade penal. Quer dizer, nunca o espiritismo se posicionou com uma postura tão aberta, com uma postura tão incisiva na questão social como de uns 4, 5 anos para cá. Então aqui, mais uma vez, entidades espíritas dizem não à redução da maioridade penal. Mais embaixo, AGE quer dizer Associação Jurídica Espírita do Brasil. Eu vou ter que ler para vocês, porque não dá para colocar tudo o que está escrito aqui, assim só falando, sem ler. A Associação Jurídica Espírita do Brasil posicionou-se ser contrária ao projeto de emenda constitucional, a PEC, né, 171/93, que pretende reduzir a maioridade penal no Brasil e está encaminhando sua posição oficial sobre a proposta de redução dessa maioridade. Por que eles estão fazendo isso? Então, eles escreveram aqui, eles montaram uma carta, digamos assim, dos motivos do porquê eles são contra esse tipo de lei, que seria a concordância à maioridade penal aos 16 anos. Então, eu vou ter que passar para vocês aqui, lendo, porque é uma carta de intenções, né, que eles mandaram para o Congresso Nacional e também para a Câmara dos Deputados, bem como também, é claro, para todas as instâncias elevadas da questão jurídica do Brasil, quer dizer, lá de Brasília e as grandes cidades. Então, aqui está bem assim. O Brasil é signatário, quer dizer, ele pertenceu na Convenção, da Convenção dos Direitos da Criança, em 1989, da ONU, que reconhece que a criança, indivíduo menor de 18 anos, é merecedora de cuidados especiais e de proteção por conta de sua falta de maturidade física e mental. Então, aqui eles não concordam com a ideia de alguns congressistas, alguns deputados, que as pessoas de 16 anos já têm, digamos assim, uma condição de responder por eles próprios. Por quê? Porque a gente não conhece o passado dessas pessoas. Depois aqui mais adiante é bem explícita a questão. O adolescente, indivíduo de 12 a 18 anos, incompletos, segundo a legislação brasileira, é um ser cuja personalidade está em desenvolvimento físico e mental, quer dizer, não chegou ainda ao total desenvolvimento, e nem moral e nem espiritual, devendo-lhe ser garantido o sistema de maior proteção aos direitos fundamentais. Para a hipótese de conduta definidas como crime, o sistema jurídico brasileiro, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, já prevê medidas de socioeducativas para a adequada responsabilização do adolescente, não havendo que se falar em impunidade. É claro, já existe a lei de que o adolescente pode ser socioeducado. Ele tem que ser reintegrado novamente na sociedade. E talvez não ser colocado lá nas prisões, nas penitenciárias, junto com aqueles que já estão velhos na arte do crime. Ao invés de se adotar o sistema punitivo de natureza penal, a adolescência dos 16 aos 18 anos, deve-se ampliar medidas concretas na área de assistência social, moradia, esportes, lazer, saúde, educação e entre outras. Quer dizer o que aqui? Quem é que realmente está na criminalidade aos 14, 15, 16 anos? Ora, é quem não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade do conhecimento, da educação da família. Ora, se nós formos a 7, 8, 10 quilômetros em linha reta, aqui para o lado de Caxias do Sul, não precisa ir lá no Rio de Janeiro, São Paulo, no Norte, para encontrar pessoas que estão em essas condições. De 10, 12, 15 anos. Que quando completarem 16 anos, eles vão ser condenados. Por quê? Olha o lugar onde eles moram. Eles têm escolas. Eles têm famílias. Eles têm comida. Eles não têm nem moradia. Eles moram em favelas. Nós podemos condená-los? É o que está aqui. A inserção de adolescentes no sistema carcerário, quer dizer, a colocação desses adolescentes no sistema carcerário, superlotado, em condições subhumanas, portanto, sem estrutura mínima para cumprir um fim de ressocialização da pena e para atender à dignidade da pessoa humana, implica aumentar os efeitos deletérios dessa realidade com prejuízos para o cidadão e para a sociedade em geral. Pouco vai resolver, quer dizer, vai piorar a situação. Dados estatísticos, isso aqui também é interessante, comprovam que a maior incidência da lei penal dá em relação a adolescentes pobres, negros e com baixo grau de alfabetização, o que revela a seletividade do sistema punitivo. De outro lado, o número de crimes praticados por adolescentes é baixo e é em torno de 0,14%. Não chega nem a 0,15%, quer dizer, nem a 0,5%. Tanta polêmica para tal situação. As políticas públicas devem buscar a emancipação do ser, em especial. Me perdi aqui. Em especial do adolescente, que se encontra em desenvolvimento, em detrimento do aumento de medidas repressivas, o que se faz por meio da educação, que proporciona o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito imortal. A gente está se esquecendo aqui, claro que a gente não está aqui tentando mudar a ideia de ninguém, porque alguém todos têm a sua opinião. No Brasil, graças a Deus, nós temos, sim, a liberdade de pensamento, de opinião, qualquer tipo de liberdade. Aqui a gente não está tentando mudar a opinião de ninguém. Mas, será que nós estamos nos lembrando que essas pessoas, esses adolescentes, esses jovens, que não tiveram a mesma oportunidade de educação, nem de alimentação e nem de escola que nós tivemos, eles são também seres imortais e são nossos irmãos perante Deus. Qual é que é a nossa postura perante isso? A lei humana deve privilegiar a ampliação e não a restrição dos direitos fundamentais, visando a construção de uma sociedade justa e fraterna. A educação deve ser vista como prioritária e permanente opção para a evolução humana. Logo, a proposta em debate de aumento de medida repressiva em prejuízo da adoção da medida de natureza é uma repressão nessa medida aí, em relação a essa natureza educativa. Se aprovada essa lei, representa retrocesso social e espiritual para os destinos da sociedade brasileira. Então, aqui está uma clara declaração de não concordância a essa lei. Mais uma vez, deixamos claros aqui que a gente não está aqui tentando mudar a ideia de ninguém, mas lembrei primeiro de que o lema do Centro Espírita de Divina Luz é educar para libertar. Se nós sairmos daqui hoje, vamos tentar refletir só um pouquinho essas duas palavras, educar para libertar. Se nós conseguirmos refletir, levar adiante esse processo reflexivo, meditar em educar para libertar, será que nós podemos realmente concordar com essa situação? Ou será que os nossos representantes, lá das altas instâncias, né, da política, eles estão fazendo a parte deles com os jovens, com os adolescentes, ou estão resolvendo colocar eles na cadeia direto? Quer dizer, será que estamos realmente proporcionando, através da educação de nossos jovens, a liberdade, fazendo esse tipo de repressão? Mais uma vez, não é ideia aqui pedir ou solicitar, ou se quer influenciar ninguém quer que seja, ou a quem quer que seja, a mudança de sua opinião, mas sim somente a ideia de que deve-se sim refletir, fazer uma bela e profunda reflexão a respeito desse tema. Mais uma vez, pensar na educação antes da repressão. Obrigado.